Alforria é mais que um sonho de liberdade. É ser livre com você, não importa a idade. Mantendo a verdade, a alforria compõe. Bem mais que a falsa liberdade que o mundo impõe. Você ser uma joia que o criador garimpa, pra você ser real, ser livre de cara limpa. Ser livre pra pensar que a vida acaba em um segundo e tu não pode se prender às armadilhas do mundo. Eu sou livre pra não cair dentro dessa chama. Sou livre por não odiar e amar quem me ama. É muito bom ter força pra quebrar a corrente. Não a força do braço, mas sim a força da mente. A cada dia sou livre pra preencher o vazio. Que muitas vezes vem, parece um desafio. Firme na luta a mil, qualquer amarra eu derrubo. E eu não tô só, nessa daqui, Max B.O. e ao cubo. Liberdade pra mim é ter mediante a misericórdia do Senhor e o espírito livre. Não ser preso ao álcool, às drogas, enfim. É saber que você e da minha família sou bem recebido e amado. Amado de uma maneira incondicional, tá ligado? É poder ir e vir através da consciência e saber que apesar da inveja, da mediocridade e hipocrisia de alguns, o respeito e o carinho de muitos por mim prevalece. Liberdade é saber que depois de 12 anos privado, eu ainda estou vivo e vivendo. É poder transformar o sofrimento, a dor, a tristeza em ritmo e poesia. E com isso, de uma certa forma, transformar a vida daqueles que escutam minha música. Liberdade para mim é amar o que faço e ser correspondido. Aqui quem fala é o Dexter, exilado sim e prisional. Valeu ao cubo. Tamo junto, guerrilha. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos. Paz.